Ela é mais ou menos assim. A carta. Entre rascunhos rasgados, papéis amassados, encontro algo seu. Um envelope pequeno meio que se escondendo entre os versos meus. Insisto em fechar a gaveta, mas meus olhos xeretas mudam minha atenção. Foco naquele envelope com um adesivo de um coração. Não consigo parar de olhar, meu coração me força a ver. Então me lembro com carinho daquele jeitinho meio de escrever. Então começo a chorar, jamais pensei de novo ler aquela carta empoeirada, com um beijo marcada, feita por você. E quando eu abro a carta e continuo lendo, você dizendo assim, eu não me arrependo de ter aceitado seu pedido. Prometa que vai ficar comigo. As lágrimas dos olhos vão descendo e a tua carta choro respondendo. Eu prometo sempre te amar. O que Deus uniu, ninguém jamais vai separar. Prometo sempre te amar. O que Deus uniu, ninguém jamais vai separar.